Sessão 58 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Diego Queres. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais. Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Fundação do Rio de Janeiro, de Frei Vicente de Salvador. Frei Vicente do Salvador, Bahia, Matuim, 1564. Falecido entre 1636 e 1639. Formado em Coimbra e ordenado na Bahia, Frei Vicente do Salvador é o autor das obras Crônica da Custódia do Brasil, Que se Pensa Perdida, e de Uma História do Brasil, que, se não se pôde considerar rica de informações bebidas nos arquivos, é, entretanto, digno do maior apreço pelo tom familiar e despreocupado de atavios, como foi escrita. Frei Vicente professou na Ordem Franciscana e exerceu a catequese nas Capitanias do Norte. Foi um dos fundadores do Convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro. Uma vez, em 1624, ao penetrar a barra da cidade da Bahia, ficou prisioneiro de uma esquadra holandesa, a bordo da qual foi guardado 2 dias. Fundação do Rio de Janeiro. Posto que o governador Mendes Sá não estava ocioso na Bahia, não deixava de estar com pensamento nas coisas do Rio de Janeiro. E assim, sacudindo-se de todas as mais, aprestou uma armada e, com o bispo Dom Pedro Leitão, que ia visitar as capitanias do Sul, que todas em aquele tempo eram da sua diocese e jurisdição, e com toda a mais luzida que pôde levar desta cidade, se embarcou e chegou brevemente ao Rio, onde, em dia de São Sebastião, 20 de janeiro do ano de 1567, acabou de lançar os inimigos de toda a enseada, e os seguiu dentro de suas terras, sujeitando-os a seu poder, e arrasando 2 lugares em que se haviam fortificado os franceses. Posto que em um deles, que foi na aldeia de um índio principal, chamado Ibiruguaçu Mirim, que quer dizer pau grande e pequeno, lhe feriram seu sobrinho Estado de Sá de uma mortífera flechada, de que depois morreu. Sossegado às coisas da guerra, escolheu o governador sítio acomodado ao edifício de uma nova cidade, a qual mandou fortalecer com 4 castelos, e a barra ou entrada do rio com 2. Chamou a cidade de São Sebastião, não só por ser nome de seu rei, senão por agradecimento dos benefícios recebidos do santo, pois a vitória passada se ganhou em dia de São Sebastião. Em este dia, 2 anos antes, partiu Estácio de Sá de São Vicente para o Rio de Janeiro e começou a guerra invocando seu favor, o qual reconheceram bem os portugueses. Assim, em a Batalha Naval das Canoas, como em outras ocasiões de perigo. Pelo que ainda em memória da vitória das Canoas, se fazem todos os anos em aquela baía, defronte da cidade, no dia do glorioso São Sebastião, uma escaramuça de canoas com grande grita dos índios, que as remam e se combatem, cousa muito para ver. O sítio em que Mendes Sá fundou a cidade de São Sebastião foi o cume de um monte, donde facilmente se podiam defender dos inimigos. Mas depois, estando a terra de paz, se estendeu pelo val ao longo do mar, de sorte que a praia lhe serve de rua principal. E assim, sendo lá capitão mor, Afonso de Albuquerque, se achou uma manhã defronte da porta do convento do Carmo, que ali está uma baleia morta, que de noite havia dado à costa, e as canoas que vêm das roças ou granjas dos moradores ali ficam desembarcando, cada um à sua porta ou perto dela, com o que trazem, sem lhe custar trabalho de carretos, como custa pela ladeira acima. Nem eles próprios lá subiram em todo o ano, e menos as mulheres, se não fora estar lá a igreja matriz e a dos padres da companhia, pela qual causa mora ainda lá alguma gente. Fundada, pois, a cidade pelo governador Mendiçá, em o dito outeiro, ordenou logo que houvesse oficiais e ministros da milícia, justiça e fazenda. E porque haviam ido na armada mercadores, que entre outras mercadorias levaram algumas pipas de vinho, mandou-lhes o governador que o vendessem a tavernado. E pedindo eles que lhes pusesse a canada por um preço excessivo, tirou ele o capacete da cabeça com cólera, e disse que sim, mas que aquele havia de ser o quartilho, e assim foi, e é ainda hoje, por onde se afilam as medidas, de onde vêm serem tão grandes, que a maior peroleira não leva mais de 5 quartilhos. História do Brasil, Livro 3, Capítulo 12. Fim da sessão 58. Gravado por Diego Queres.